Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde, que sentimos tanto amor, tanto carinho nesta casa, que nos recebe sempre tão amorosamente, essa vibração tão amorosa que reina aqui. Possamos todos podermos relembrar algumas lições muito valiosas do Evangelho de Jesus, foram tão bem explicadas pelos Espíritos e por Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Como vocês veem aqui, nosso título da palestra hoje é Causas Anteriores das Aflições. Essa imagem que nos faz lembrar do Mestre, ele curando uma criança. E aí nós perguntamos, por que as pessoas passam por sofrimentos, por dores? Por que que há dificuldades tão variadas na vida e na experiência humana? E aí, quando recai sobre as crianças, nós perguntamos mais ainda isso. Por que uma criança tão jovem ainda, na sua experiência terrena, não teve tempo de atrair nada de ruim para si? Por que Deus permitiu que ela passasse por isso? Nós já temos aprendido sobre a reencarnação, não é? Sabemos que tudo que nós vivemos hoje aqui é o reflexo do passado. E nestes dias, nós precisamos ainda mais relembrar essas lições. Passamos por um período muito decisivo para a humanidade. Passamos por uma época de grande aferição de valores, em que nós estamos sendo testados, nós estamos sendo verificados o quanto já aprendemos as lições de caráter espiritual. Então a nossa proposta nessa tarde é relembrar alguns desses princípios. Talvez vocês já ouviram falar, mas hoje falaremos, talvez com alguma ideia diferente, com nossa própria expressão, com um colorido diferente para esse item tão importante. Algo que nós devemos fazer com frequência é uma releitura do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ali tem um pequeno trecho do Sermão do Monte que Jesus trouxe grandes consolações para aquelas pessoas aflitas, angustiadas, que o procuravam. E ele então traz ali lições que são imortais. E os Espíritos nos trouxeram a explicação do significado do sofrimento. Esse capítulo, para os nossos dias, ele é muito importante porque ele nos ajuda a entender que os nossos sofrimentos, eles têm causas atuais e causas anteriores. As causas atuais são fáceis da gente identificar. Às vezes leva anos, mas a gente descobre. Tal coisa aconteceu na minha vida porque eu tinha tal característica. Eu desencadeei aquela situação, eu provoquei aquela situação. E as causas anteriores já aprendemos, que são as consequências das nossas ações do passado. Sempre que nós tivermos dúvidas sobre o nosso sofrimento, nós temos que buscar relembrar essas lições. Porque às vezes a vida nos traz lições repetidas, de desafios, de lutas, e a gente não percebe por que o sofrimento se repete tanto na nossa experiência. E a gente não entende o porquê disso. Eu já não aprendi antes, eu já não passei por uma prova parecida. O fato é que enquanto nós passarmos por uma experiência que parece que se repete na vida, é a indicação que não aprendemos bem ainda aquela experiência que aquela situação veio nos trazer. Talvez nós temos que reformular algo dentro de nós. A vida, ela sempre muda a partir do momento que nós mudamos, a partir do momento que nós produzimos uma mudança em nós. Muda o nosso jeito de ver, de sentir, de receber as experiências. Por isso que às vezes as coisas parecem que não se renovam. É porque não temos aprendido algo ali. Sempre que nós passamos a ter um olhar diferente para a vida, uma compreensão diferente, é uma indicação de que nós estamos evoluindo, de que estamos aprendendo. Quando tudo parece que está na mesmice, é algo que ainda precisamos aprender. Aqui nas instituições de ensino terreno, inventaram a tal progressão continuada. A pessoa não repete nunca de ano, vai sendo empurrado para frente, mesmo sem saber. Tem as suas vantagens e desvantagens esse método. Mas nas leis divinas, ninguém é promovido sem ter aprendido a lição. O indivíduo, ele volta àquela experiência até aprender o que ela tem a ensinar. Às vezes deixa-se de lado essa experiência. para que o indivíduo possa aprender algo a mais em outras vivências. Mas tudo aquilo que nós tivermos que passar, nós passaremos hoje ou amanhã ou em outra vida. Tem como mudar isso? Tem. E Jesus deu a fórmula básica, simples, e que é a grande solução para os nossos problemas, que é amarmos muito. Porque daí uma multidão dos nossos erros ficam encobertos, ficam esquecidos. Se a gente se esforçar por compreender mais o próximo, melhorar mais o nosso sentimento, sermos mais indulgentes, mais caridosos, mas não fazer isso superficialmente. Fazer isso como uma mudança profunda. Se nós fizermos isso, nós conseguimos vencer essas etapas das experiências que chamamos provas e até expiações. Mas isso, como todos já devem ter percebido, não é muito fácil amar o próximo. Porque nós, muitas vezes, somos ali confrontados por situações que eles criam, que nos fazem pensar: eu estava dando o melhor de mim, e ele vem e repete aquilo. Faz aquilo tudo de novo, como já fez no passado. E aí, então, nós ficamos com aquela animosidade, aquele ressentimento, aquela indisposição em relação à pessoa. Enquanto nós sentimos isso, e é natural sentir, nunca vamos nos sentir culpados por termos sentimentos antagônicos a alguém. O que não podemos ficar é reforçando esses sentimentos. O que não podemos ficar é procurando argumentos lá na nossa mente para justificar a raiva, o ressentimento, para justificar as mágoas que nós guardamos. Nós temos que tentar dar um outro sentido àquilo que aconteceu, àquilo que a pessoa fez. Esquecer temporariamente no dia a dia e no momento de calma, de reflexão, de prece, pedir a Deus, nos mostre como, Senhor, eu posso aprender com a experiência dura que o meu irmão criou para mim. Como entender isso? E tenho certeza que Deus nunca nos deixa sem respostas, nunca. De alguma forma a gente passa a encontrar um significado para aquela experiência. E entendermos que todos nós somos espíritos em evolução. Essa é uma contribuição que às vezes a gente não dá muito valor para esse conhecimento, para as nossas relações. A gente lembra que as pessoas têm seus problemas, suas dificuldades, esquecemos que as pessoas são espíritos em evolução como nós. Elas se modificarão um dia. E já estão, às vezes, até se modificando. É que nós não percebemos. Porque o processo da evolução, ele muitas vezes ele é lento, ele não é percebido pelos demais. Nem nós mesmos, muitas vezes, nos percebemos em evolução. Porque nós vamos vivendo a vida e parece que nós somos a mesma pessoa de 20 anos atrás. E não é verdade. Alguma coisa nós sempre mudamos. Talvez não mudamos tanto quanto seria o desejável, mas alguma coisa nós mudamos. Porque talvez nós vamos aprendendo que determinadas atitudes desencadeiam situações desagradáveis. Nós vamos entendendo que é melhor aguardar antes de reagir de uma forma agressiva. Nós vamos entendendo que é melhor ignorar as pequenas ofensas. E isso significa evolução. De alguma forma, nós estamos aprendendo. Muito pouco, como diz uma música comum aí na nossa cultura, a passos de formiga e sem vontade, conhece a música? Então, do Lulu Santos, né? Muitos estão nesse ritmo de evolução, a passos de formiga e sem vontade. Estão meio que empurrados pelas leis divinas a caminharem. Nós temos sido assim. Nós temos sido espíritos que temos sido compelidos a evoluir. E o que nos impulsiona a evolução? São as experiências desafiadoras da vida. Às vezes a gente sonha com coisas maravilhosas, coisas fantásticas, até pede a Deus, fazendo uma barganha infantil com Ele: Senhor, me dá a riqueza de um prêmio de Mega Sena acumulada, e eu vou fazer caridade, vou ajudar o SECAP, vou distribuir um monte de cesta básica, vou construir uma vila para pessoas carentes. Só que a gente também está pensando em resolver para a gente os nossos problemas, né? E, mais ainda, fugir das nossas lutas. Fugir, às vezes, daquele trabalho que nos dá disciplina que nós estamos custando a aprender já há muitas vidas. E Deus não vai nos dar esse prêmio, sabia? Porque Ele só nos dá aquilo que realmente é necessário naquele momento para a nossa evolução espiritual. Você pode querer fazer a barganha que você quiser com Deus. Ele só vai endereçar para a sua existência aquilo que realmente é importante para o seu aprendizado espiritual. Você pode até se achar infeliz e dizer assim, mas Deus só me mandou calamidades. A família é difícil, o trabalho é difícil, onde eu moro é difícil. Não. Ele mandou experiências para você se superar. Ele mandou oportunidades para você crescer, se transformar. Ele te mandou para aqueles locais onde tem os desafetos do passado para você aprender a amá-los. Que não significa ter aquela ternura plena de abraçar um inimigo como se fosse um filho. Não é isso. É a gente passar a entender, respeitar, ter compaixão pela infelicidade do outro. Quem consegue ter compaixão pelos seus desafetos já está assim muito adiantado na evolução. Se alguém que você não se dá muito bem, acontece algo ruim para ele, e você sinceramente lamenta aquela dor e aquele sofrimento, sinal que você está aprendendo muito bem a sua evolução. Agora, se você se comprasse com a infelicidade dos seus desafetos, você está muito atrasado. Porque, na verdade, nós viemos aprender isso. A termos compaixão uns pelos outros. A termos esse sentimento de aceitar as pessoas, mesmo que elas não gostem de nós. Mesmo que elas sejam contra a gente. Parece uma tarefa muito difícil, mas são as grandes tarefas que dão grandes prêmios. São os grandes desafios que dão as grandes recompensas. E na evolução do espírito é isso. Nós vamos ter grandes desafios, mas também vamos receber uma recompensa muito grande por isso. O dia que a gente passa a entender essas questões, não só no plano teórico como nós estamos aqui nessa exposição, mas isso passa a fazer parte da nossa vida, ela se transforma de forma muito grande. Já leram a vida desses homens e mulheres incríveis, que estiveram em várias culturas, em várias religiões, pessoas que demonstraram uma grandeza espetacular? Já ouviram alguma história de Chico Xavier? Como ele recebeu ingratidão, como ele recebeu a dureza das pessoas que não o compreendiam? Já ouviram a história de Madre Teresa na sua tentativa desesperada de ajudar as pessoas sofredoras da Índia? Já ouviram histórias inúmeras dessas pessoas fantásticas, de espíritos que passam por grandes desafios e têm o coração leve, têm aquela boa vontade, aquele amor, têm aquela capacidade de aceitar as adversidades? Eles entenderam essas questões. Eles perceberam que é inútil a gente ficar com raiva das pessoas, que é inútil a gente desejar o mal para elas. Eles passaram a viver numa outra ordem de pensamentos e sentimentos. Eles são mobilizados por uma força que é o amor, que é o que deu força a essas pessoas incríveis de realizarem as grandes obras que eles realizaram. Nós somos espíritos, estamos tentando um dia nos tornarmos como eles. Repletos de generosidade, de amor, de boa vontade, de tudo de bom. E são essas experiências que estarão nos habilitando um dia a sermos assim. São essas experiências que nos tornarão um dia capazes de fazer tudo aquilo que Jesus disse que nós podíamos fazer. Jesus, numa ocasião, falou isso. Vocês podem fazer essas coisas e muito mais. Mas antes precisava conquistar uma renovação no mundo interior. Você já imaginou pessoas cheias de ressentimento, de mágoa, de desejo de vingança, ganhando aquele poder fluídico e magnético maravilhoso que Jesus tinha? Que era capaz de possibilitá-lo caminhar sobre as águas, que era capaz de fazer a voz dele se propagar numa multidão e todos ouvir com clareza, que era capaz de restabelecer os tecidos de um órgão lesado e ele voltar a ser saudável. Você imaginou a gente alcançando esse poder mental incrível, ainda carregando mágoa no coração? A gente ia causar um caos na criação divina. Por isso que antes a gente tem que procurar o amor. Por isso que antes a gente tem que procurar a bondade, a caridade, o desejo sincero de servir a obra do Pai. Temos que inicialmente buscar uma mudança dentro de nós para a gente poder ver a nossa vida ganhar poder, ganhar capacidade de influenciar outras, ganhar capacidade de transformar a nossa realidade e a do outro. E assim nós estaremos aptos a adquirir todo esse poder e toda essa força. O amor é a base para um mundo melhor, é a base para uma vida feliz. Quem ama mais, vive melhor. Isso já ficou demonstrado até pelos estudos da ciência terrena. Médicos de várias áreas, pesquisadores, com o seu rigor científico materialista, eles constataram. Pessoas que se alimentam de bons sentimentos, boas ideias, que cultivam esses princípios que as religiões verdadeiras tanto nos ensinaram e nos ensinam até hoje, essas pessoas vivem melhor. Mesmo momentos de adversidade, mesmo momentos de problemas. Quem é capaz de perdoar, vive melhor do que quem vive relembrando mágoas do passado. Quem vive relembrando as ofensas recebidas. Quem é capaz de se solidarizar pelo sofrimento do outro, ele é muito mais feliz do que quem é indiferente. Isso é um fato que fica demonstrado pela comunicação dos espíritos, pelos princípios que são explicados em várias correntes do pensamento religioso e filosófico, por pesquisas científicas. Então nós tentamos fazer um esforço a mais para melhorar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, é algo extremamente fundamental para a nossa vida. É algo extremamente bom para começarmos a sermos felizes desde já. Para desde já a gente conseguir alcançar um estado de vida melhor. Para desde já alcançar o reino dos céus. Que não é um lugar especial no universo. O reino dos céus esteve um dia aqui na Terra com uma pessoa que o viveu integralmente. Que foi Jesus. E o reino dos céus passou a existir no coração de todas as pessoas que, entendendo as lições de Jesus, transformaram o seu modo de ver, de sentir a vida. Então, o reino dos céus é um estado de espírito que nós podemos alcançar. Às vezes, a gente tem uma amostra grátis dele. Tem ali algo que nos facilita. Um momento em que a gente entra num salão como esse, se senta, ouve uma música inspiradora, aí vem esses espíritos amorosos que trabalham na casa, nos endereçam aqueles fluidos revitalizantes que vão curar as nossas doenças físicas, que vão dispersar todas as influências espirituais perniciosas que nós conectamos com outros. E aí a gente sente aquele bem-estar. Aquilo é uma amostra grátis do reino dos céus. É o que nos espera no futuro viver permanentemente naquele estado de harmonia, de paz, aquela alegria que a gente não precisa nem estar rindo, mas que a gente se sente bem. É uma amostrinha do que é reservado a todos nós quando nós aprendermos a manter em nossos corações a paz, o amor, o entendimento, a compreensão, o perdão, essa integração com as leis divinas, entendendo que tudo tem uma razão de ser, que até os sofrimentos, as lutas da vida, há uma razão de ser. E nós aprendemos muito nesse capítulo, então, o capítulo 5, sobre a razão desses sofrimentos, e esses argumentos nos dão força para no dia a dia nós irmos consolidando essa conquista do reino dos céus dentro de nós. Eu trouxe algumas ideias pensadas do capítulo, mas é importante, novamente eu volto a frisar, que todos depois leiam atentamente esse capítulo. Vamos ver quais são essas ideias, então, que geralmente nós esquecemos quando analisamos as nossas provas, as nossas lutas. A primeira dela, olha, todo efeito tem uma causa. Tudo que está acontecendo hoje é decorrente de algo, seja dessa vida ou da vida passada. Já aprendemos bem isso, não é? Se nós ainda tivermos dúvida, vamos ler mais, vamos pesquisar mais, vamos conversar mais, vamos procurar mais orientação, que nós vamos perceber. Tudo no universo é regido por esse princípio da ação e reação. Até as coisas materiais são assim. Tá vendo a gota aqui, ó? Quando uma gota d'água cai sobre a água, ela acaba provocando uma reação que outras gotas sobem. Tudo no universo funciona assim. As nossas ações físicas funcionam assim, os nossos pensamentos também. Eu penso em algo, eu endereço esse pensamento para o coletivo e algo retorna para mim. E eu crio um circuito. É a ação e a reação. Pense no bem, pense no amor, volta o bem, volta amor para os seus pensamentos. Começa a pensar em termos de ódio, de raiva, de ressentimento de alguém. Você vê que aquilo vai crescendo. Porque é o princípio da lei de ação e reação. Tudo que a gente estimular vai ter um retorno e tende a se manter em nós. Outro princípio fundamental para nunca esquecermos. O homem não escapa nunca às consequências de suas faltas. Quando a gente ouve falar dessas pessoas que criam esse caos coletivo ou individual, a gente quer uma punição severa, cruel, pesada para a vida deles, não é? Bobagem, a gente não precisa se preocupar que eles sofram. Eles já estão atados a tudo que eles criaram, tudo. Não há um erro que nós cometamos que nós não sofreremos as consequências desses erros. Por isso que nós não precisamos nos preocupar em nos vingarmos de ninguém. Exercer a justiça dentro dos critérios que a sociedade define, através das leis, é fundamental. Temos que fazer isso acontecer. Mas a gente ficar pensando no mal de quem criou o mal, seja para uma pessoa ou para muitas, nós não precisamos. Porque essas pessoas já estão presas ao destino delas. É inquebrantável, não tem como romper as algemas que nos ligam aos erros. Não tem como. Tem como desatar. Tem como abrir o cadeado através da chave do amor. Quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos erros e quando nós trabalhamos por repará-los, nós desatamos essa ligação. Mas sem amor nós não rompemos com as nossas faltas do passado, não. Eles também. Por isso que antes de nos preocuparmos tanto com o erro dos outros, nós temos que pensar diariamente no que nós estamos fazendo. E se nós estamos nos libertando pelas chaves do amor, dessas algemas que nos prendem e que nos impedem de ser felizes. A figura aqui do homem com uma bola de ferro é bem clara. Nós não podemos ainda ser felizes porque não nos libertamos totalmente das imperfeições. Não reparamos todos os erros das outras vidas. Por isso que nós não podemos pretender e acreditar que aqui a experiência terrena possa ser um lugar onde a gente vai ter a felicidade permanente. Poderemos ter momentos de felicidade, momentos de refazimento, mas sempre nós estaremos defrontados por desafios. Sempre. Porque essa é uma característica do mundo material. O mundo material é um lugar de aprendizado, de desafio. É como uma escola. É um lugar onde as nossas forças têm que ser treinadas, desenvolvidas, afloradas, adestradas, educadas. Então nós sempre enfrentaremos desafios na vida. Faz parte da realidade do mundo material. Mas ninguém se desanime, porque não é tão pesado assim. Nós encontramos em meio às lutas momentos de alegria. E chegamos a um ponto de descobrir a felicidade no meio das lutas. Sabe como? Quando a gente descobre que a gente venceu a nós mesmos. A alegria de descobrir. Eu podia ter me saído bem, prejudicando pessoas, mas eu não fiz isso. Isso para o espírito em evolução é uma das maiores alegrias que se pode ter. Você ter tido a opção de escolher entre o certo e o errado, e você escolheu o certo. Isso é uma vitória que não tem tamanho. E isso nós precisamos acreditar nos nossos dias nesse princípio. Não importa o prejuízo que nós tenhamos, não importa o quanto as pessoas vão nos ridicularizar, não importa se nós estaremos sendo a única pessoa a fazer o certo. Nós seremos extremamente vitoriosos e felizes por sermos essa pessoa. O importante não é as vantagens efêmeras da vida. É por isso que está tudo tão complicado em tantos lugares. Porque as pessoas sempre pensam em resolver aqui o presente, o momento, não importa as consequências. E é por isso que a humanidade chegou a esse estágio que ela se encontra. Muita saída desonesta para muita situação. E isso gerou todo esse resultado de lutas, de sofrimento, de problemas. E nós mesmos somos espíritos que fizemos no passado muitas vezes isso. Saídas desonestas em muitos contextos. Acusando, jogando a responsabilidade sobre alguém, tirando algo de alguém. Hoje, se quisermos nos libertar de tudo isso, é agirmos eticamente, corretamente, fazendo o certo sempre. Não sendo essas pessoas contraditórias, que tantas vezes nós somos, que condenam o erro, mas o cometem de forma muito parecida, quase que diariamente. Então nós temos que procurar sermos íntegros, corretos, honestos o tempo todo. Assim nos libertaremos. Outra ideia interessante e valiosíssima do Evangelho, olha, que é identificar nossos defeitos e trabalhar sobre eles. É a forma melhor para nos libertar de nossos sofrimentos. É isso que estávamos dizendo, então. É descobrir onde nós somos hoje a criatura que ainda falha. É a gente perceber quais são os nossos defeitos mais gritantes, que muitas vezes ninguém nem percebe. Porque devido às circunstâncias da vida, às vezes a gente até parece que é uma pessoa de bem. Mas tem alguma coisa lá no íntimo que a gente sabe que se a gente tivesse que conversar com Jesus, a gente teria dificuldade de falar para ele, mestre, ó, tô fazendo isso, e a gente já ia entender pelo olhar dele que ele está desaprovando. É isso que nós precisamos identificar em nós e começar a mudar. Sabe como começa uma mudança? É pedindo para Deus mesmo. Deus, eu quero mudar isso em mim. Eu descobri que isso é o que tem trazido a infelicidade. Me ajuda, Senhor. Eu preciso muito mudar isso. Tenha certeza que as condições para essa mudança virão. Tenha certeza que virá algo para te ajudar a fazer essa transformação. Mas você tem que manter essa vontade permanente. Não pode se acomodar na imperfeição. Não pode se acomodar em ficar, ah, eu sou errado mesmo, na próxima eu conserto. Isso não. A gente não sabe quanto tempo vai levar para reencarnar. Pudessem esses espíritos que estão desencarnados aqui esperando uma oportunidade de reencarnar falar, olha, eles iam dizer, ó, trabalhem muito agora, gente. Muito. Porque às vezes leva 50, 100, 150 anos. E às vezes a falta que você não está corrigindo hoje, que era junto com aquela pessoa que está do seu lado, não vai ser na próxima encarnação. Talvez leve duas, três. Tem espíritos que às vezes levam mais de séculos até reparar algum erro. Então sabe essa pessoa que está vivendo hoje com você e que é o seu desafeto? Sabe essa pessoa que tem criado problemas? Sabe essas circunstâncias que estão te envolvendo hoje criando problema? A solução tem que ser hoje para elas. Se é um desafeto, a gente buscar reinterpretá-lo. Entendê-lo de uma forma diferente. Se é um contexto material que a gente está vivendo, a gente pensar, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso mudar das minhas tendências? Tem pessoas que, por exemplo, nunca saem do vermelho. Está estourado no cartão de crédito, está estourado na conta corrente. Aí fala, ele ganha pouco. De fato, sob o ponto de vista social e econômico, a gente pode até fazer uma análise assim. Ganha pouco. Mas talvez essa pessoa, do ponto de vista espiritual, ela precisa aprender a viver dentro dos limites do que ela ganha. E gastar só o que ela ganha. E melhor ainda, não gastar tudo o que ganha. Guardar uma partezinha para o futuro. A prova da pessoa é aprender a controlar ela mesma. Aprender a controlar as coisas que ela sente vontade de ter e ainda não pode ter. E aprender a projetar para o futuro sonhos e aguardar o momento. Para muitos que às vezes estão passando por dificuldades por muitos anos, parece pesado falar isso. Mas então continua se enrolando, mês após mês. Vai mudando assim, vai só protelando as dívidas para o futuro. e vendo elas aumentar. Ou a gente repensar o que, que eu preciso mudar na minha forma de administrar o que eu possuo. E pensar, idealizar e sonhar só nos nossos limites. E a gente prosseguir trabalhando. Prosseguir honesto, prosseguir dentro do que é o certo. Procurando entender que a vida tem outras possibilidades. Tem outras realizações. No momento a gente percebe que as coisas se resolvem. Naquele momento que nós resolvemos dentro de nós aquilo que criava os problemas. E aí tudo vai se encaminhar. Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Tão necessário que nós precisamos mesmo para sermos felizes. Não me lembro agora a questão, o número exatamente, mas está assim no Livro dos Espíritos. É a consciência tranquila e o essencial para a gente sobreviver. Isso é tudo que é o essencial para nós sermos felizes. Então, pegando, juntando essas ideias do que Jesus falou e do que eu falei agora do Livro dos Espíritos. Se a gente busca o reino dos céus, é essa busca interior de melhorarmos, de nos transformarmos, de nos renovarmos. As coisas irão se encaminhar para nós. E nós vamos descobrir que o que é essencial para a vida realmente, nós até já temos. Já temos o lar, já temos onde nos abrigar, temos o que vestir, temos como nos sustentar, temos alimento, podemos fazer o bem, já temos tudo para a felicidade. O que tiver que vir, virá. Porque Deus nos dará tudo o que nós realmente precisamos quando nós estamos nessa trilha da evolução espiritual. Por isso que ao invés de a gente ficar tão preocupado em resolver questões de criar uma vida, talvez, de muita preocupação com as coisas materiais, e a gente se preocupar mais com o equilíbrio interior. Com a paz de espírito. Com a paz de consciência. E a gente vê que a gente é guiado nas situações da vida. Quantas histórias de pessoas que não tinham nada, e elas conquistaram aquilo que era necessário para a experiência delas. Quantas pessoas, só de terem feito a boa parte da vida, aquilo que lhe cabe como espírito em evolução, tudo se encaminha. Mas para isso a gente precisa procurar entender o que as experiências que nós estamos vivendo estão nos ensinando. Porque enquanto a gente não aprender, elas se repetem sempre. Sempre. É aquele ciclo que a gente não se liberta. Então aprende algo com a experiência ruim, tente se modificar e as coisas se solucionarão no tempo certo. Outra ideia fundamental desse capítulo, olha, muitas vezes as dificuldades são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Muitas das experiências desafiadoras que nós temos, nós pedimos. Porque lá no mundo espiritual, nossa visão é um pouquinho mais clara do que aqui na Terra. E a gente pede sim um desafio maior. Pede sim uma oportunidade de crescimento a mais. Para acelerar a nossa evolução. Para adiantar o nosso passo. Para a gente poder conquistar algo melhor. Só que quando a gente desce para o mundo material, pelas ilusões próprias do mundo material, o que, que a gente passa a fazer? Não gostar muito dessas experiências. É mais ou menos assim, a gente se matricula num curso lá na faculdade, desejando a promoção, desejando o nosso, nossa melhoria cultural, profissional. A gente sabe que lá vai ter TCC, mas aí a hora que chega a hora do TCC, o trabalho de conclusão do curso, a gente começa a amaldiçoar aquele TCC. Não é assim? A gente sabe que tem um desafio, sabe que precisa dele, mas quando está lá, está reclamando. É assim que faz com a vida terrena. A gente veio para cá pedindo muitos desses desafios, sabendo que eles eram importantes, e aí às vezes a gente está reclamando deles. O que a gente pode parar de fazer? Parar de reclamar, começar a encontrar outras formas mais inteligentes de resolvê-los, e a gente vai ver que, assim como tudo na vida, tudo passa. Não há sofrimento permanente. Há experiências que mudam, mas tudo pode mudar dentro de algum tempo, dependendo da nossa dedicação em fazer mudar. Outra ideia importante, olha, Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Se a gente hoje está enfrentando desafios, é porque nós precisamos dele para essa elevação. Veja que são nos momentos desafiadores que a nossa personalidade aflora de fato, não é? É quando você está ali sem muito dinheiro, aí aparece uma situação que você tem que tirar um pouco do bolso que você tem. É aí que você prova se você é generoso ou não. Ou quando você tem pouco tempo e alguém te requisita ainda algo do seu tempo. E aí você prova se você é capaz de tirar um pouco daquilo que é supérfluo da vida e dedicar aquilo que é importante. Observa a família como faz. Às vezes exigem sempre um pouco mais de nós. É porque nós ainda precisamos aprender tudo isso. Precisamos ainda nos desenvolver. Porque ainda somos espíritos inferiores. E não tem nada errado em sermos inferiores, está tudo bem. O importante é que a gente precisa evoluir. Porque a gente já não quer mais essa vida como ela é. Então vamos trabalhar para essa evolução acontecer mais rapidamente. E olha, aquela ideia que nós já falamos. Tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Esse é um trechinho lá do Evangelho que nos fala isso. Se os nossos desafios são muito grandes, não desanimem, perseverem, encarem com coragem, peça a Deus a força, tenha convicção que ela virá. E você sairá vitorioso dessa luta. Você perceberá que as suas forças serão maiores depois dela. Que a sua segurança será maior depois dela. É fácil a gente perceber que isso funciona? Faz uma recapitulação da vida, de tudo que já viveu, de tudo que já se passou, e perceba quantas coisas eram difíceis para nós há 20 anos atrás. Hoje a gente tira de letra. Hoje a gente resolve aquilo facilmente. Quantas coisas, quando nós éramos jovens, nós não conseguíamos entender por que caminho ir. Hoje nós somos versáteis e resolvemos. Por quê? Porque já passamos por aquela experiência. Nós hoje, ao enfrentarmos esses desafios da vida, estamos nos tornando seres cada vez melhores. Estamos fazendo uma força muito grande fazer aflorar o ser que um dia nos tornaremos. Então não vamos temer as provas, por mais difíceis que elas sejam. Porque elas trarão uma recompensa muito grande. Sabe aquele filho que é um problemão? Que é aquele filho que exige muita atenção, que a mãe tem que orar todo dia, o pai também, e fica toda a família preocupada? Continua orando muito por ele, continua buscando conselho para saber como orientar esse filho, continua agindo, porque virá o resultado um dia. Com certeza virá. Não desanimem jamais. Jamais desistam de amar uma pessoa. Ainda que ela esteja cometendo muitos erros. Sabe por quê? Ninguém cai em definitivo na vida. Ninguém. Deus tem o poder de fazer levantar qualquer pessoa. Qualquer espírito pode estar na região mais tenebrosa que você já ouviu relatar do mundo espiritual. Existe uma força poderosa que no momento certo tira ele dali. Geralmente são os corações amorosos das mães. Então, essa força poderosa é o que? É o amor. Que resgata, que eleva, que transforma. Então não vamos desanimar. Não vamos achar que existe uma prova muito difícil. Ninguém recebeu uma cruz mais pesada que seus ombros possam carregar. Esse ensinamento antigo que nós recebemos há muito tempo. E que é a mais pura verdade. Ninguém recebeu uma prova que não tem estrutura para vencer. Ninguém. Todos nós estamos aptos a vencer as nossas dificuldades na vida. Não do nosso jeito, mas é do jeito que é do mais alto. Porque às vezes a gente quer vencer se sobrepondo aos outros. A gente quer vencer para se exibir para os outros. A gente quer vencer mudando o jogo e tendo tudo aquilo que nunca tivemos. A gente quer vencer para o mundo. E a gente não quer vencer para Deus. A gente não quer vencer para ser reconhecido como alguém que, apesar das dificuldades, viveu de uma forma íntegra, de uma forma honesta, de uma forma amorosa. É essa vitória que nós temos que procurar. Daqueles seres que podem até não ser reconhecidos aqui na Terra, Mas quando chegam no mundo espiritual, são recebidos como alguém vitorioso da vida terrena. Para estes é reservada uma vida ainda melhor, uma experiência ainda maior no mundo espiritual. E quando eles retornam, pensa que eles pedem facilidade? Não. Pedem lutas e desafios de novo. Porque a experiência terrena é para isso. Não é masoquismo isso. Não é amor pelo sofrimento. Mas é o quê? É a gente perceber que as nossas forças só se desenvolvem nas lutas, nos desafios. E o que acontece, né? Quando a pessoa ela tem revolta contra Deus das experiências negativas que ela tem. Geralmente é indicação de uma prova. De uma prova não, de uma expiação. É a consequência dos erros do passado. Quando a gente tem muita revolta, tem muita rejeição às experiências difíceis da vida que nós temos, e nós queremos até buscar por outros meios fugir delas, é aquilo que se chama expiação. A gente foi obrigado a passar por aquela experiência. A gente pode desistir, sabia? Só que quando a gente desiste, tem como se libertar da expiação? Não. Você desiste por um tempo na sua vida. Mas ela volta, e às vezes ela volta aumentada. Porque volta com outros problemas. Volta com outras dificuldades que nós criamos ao fugir daquilo que nos perturbava num tempo. Então, diante de qualquer problema, faça a sua oração, peça a Deus, está confuso, venha conversar com alguém aqui, procura o encaminhamento necessário para encontrar uma luz. Mas não desista das suas lutas, dos seus compromissos, das suas responsabilidades. Às vezes há formas que não são tão complexas para a solução. É que a gente tende, às vezes, a complicar muito as situações. E esquecemos que há formas, às vezes, mais fáceis de solucionar os nossos desafios. E quando a gente fica falando muito de provas e expiações e de dificuldades futuras, dá um medinho do futuro, não dá? A gente fica pensando, meu Deus do céu, se o mundo é de muita luta, de muita dificuldade, a gente está aqui para aprender com as experiências difíceis, então eu posso só esperar problema, Antenor? Não. Porque há momentos também que nós temos de aprendizado, de crescimento, há momentos de alegria, de felicidade. E como eu já falei, depende de como a gente vê as coisas. Elas passam a ter uma outra, um outro significado quando a gente muda o modo de interpretar. Mas Jesus falou sobre isso também, sabia? Jesus falou quando ele disse isso, ó, para a gente não ter medo dos desafios que a vida no futuro vai nos trazer. Olha o que, que ele falou. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Sabe o que, que é esse cuidará de si mesmo? Todos os desafios que você ainda tem a enfrentar, que virão nesta vida e nas vidas futuras, as soluções para eles já existem. Os planos para você vencer todos os desafios do futuro, todas as provas e expiações, já existem, já estão arquivadinhos, esperando você executar para solucionar. Todo o apoio divino já está pronto para você usar. Não é assim que aconteceu nessa encarnação com a gente? Não é assim que tem acontecido? A gente não está vencendo dia a dia os nossos desafios? Não aparece às vezes aquela ajuda inesperada, aquela oportunidade? Não aparece aquela ideia luminosa e a gente bobo fala, ai, que ideia boa eu tive? Não, foi o seu espírito protetor que jogou aquela ideia para você descobrir o melhor caminho para sair daquele lugar que você estava perdido. Então tudo virá no seu tempo. Virá a prova no futuro, a expiação, mas virão também os auxílios. Virão também as oportunidades de crescimento. Basta que nós resolvemos hoje os problemas de hoje. Não ficar apreensivo pelo futuro. Que nós seremos sim espíritos vitoriosos, teremos sim muitos resultados positivos. Mas nós temos que guardar esses princípios que temos aprendido com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, para que eles norteiem as nossas ações. Porque aí nós teremos a vitória real. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos dê muita força nessa semana, que possamos nos sentir muito corajosos para enfrentarmos quaisquer desafios de nossas vidas. Com amor, com bondade, com caridade, com compaixão. E nós seremos esses espíritos vitoriosos, então. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana, então, gente. Muito obrigado.